Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luco, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que o titio vai ensinar? O que é ensinar? Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Néctar, meu bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, seu podcast dominical, aqui no chorume.com.br, aqui do meu lado esquerdo, ele, Wesley Zop, que além de ladrão de órgãos, é ventríloco de bonecos com cara de pássaro. É verdade, eu achei que você não conhecia. Mas tá, olá, ventríloco de pinto. Com cara de pinto. Exato. Todos fazendo vozinha fina. Imita o pinto. E do meu lado direito aqui, ele, o Bolim Bolacho Ninja, silencioso por ter uma bola só. Você sabe o que é um bolinho bolacho ou não? Não. É um bat-bag, pô. Ah! Um bat-bag silencioso. Um bat-bag, porque ele não bate, né? Ele só gira. Só gira a bola. É um bat-bag ninja. Que traz acidez em forma de gás através de seus comentários nazistas, Gabriel Asmar. Olá. Muito bem, nosso convidado especialista de hoje, que é modelo de mão nas propagandas de pneus Pirelli. Diego Bolinha! Ai, meu Deus do céu, eu ainda tô com longe de gravar com vocês. Eu tenho que falar a verdade. Acho que foi o maior elogio que a gente já recebeu. E aqui, Douglas Domiciano Ganso, que me formei no Balé Bolshoi pra virar o maior dançarino de cabaré da Tunísia somente. Não, muito específica a sua especialização. É, eu sonho baixo. Não tenho muito. Desculpa, Wesley. Aí você faz pra viver. Mas quem já viu ele de tutu? Sim, sim. Sabe como ele fica bem. Obrigado. Sabe que nasceu pra isso. Wesley Zop, então, música de e-mails pra gente fazer a leitura de e-mails. Boa. Rapidamente. Pode ser essa música? Oh, muito obrigado. Achei aqui na nossa caixa de spam, nem sabia que a gente tinha uma. É a Boston Medical Group. Não, mas isso é um grupo semana. Muito sério que ajuda as pessoas. Já falei pra você não ficar fazendo piada. Não, não faço piada. Eu até queria elogiar eles que atendem muito bem a gente lá. Então tudo bem. Foi um e-mail de Bárbara Louca que eu achei, episódio 31. Ela comentou, mas já faz um tempo e a gente não leu esse e-mail. Porque estava no spam. Porque estava no spam. É, e ela fala, olá locutores, do melhor podcast do país, quiçá do mundo. Ela falou isso mesmo? Ele inventa algumas frases no meio do e-mail, né? É, porque senão fica só com três palavras e meio, né? Mas ela fala, esse lance de música sem sentido às vezes passa despercebido e cantamos como se fosse normal. Nunca mais olharei pro Gustavo Lima da mesma forma nem pro Luan Santana. Isso é verdade. São dementes. Também o Luan Santana nunca vai olhar pra ela da mesma forma. Sim, sim. A não ser que ela seja mesmo. A não ser que seja uma foto dele. É, e olha da mesma forma. Segue uma das músicas mais sem sentido, em minha opinião. Como a maioria das músicas gringas. Veja a tradução de Californication do Red Hot Chili Peppers. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. Então vamos ver. Tradução, pague seu cirurgião muito bem, para quebrar o feitiço do envelhecimento. Pele de celebridade, este é seu queixo. Ou é guerra que você está travando? Unicórnio primogênito, pornô suave e explícito. Sonho de californicação. Sonho de californicação. Ela falou que pegou essa tradução no Vagalume. Manda beijos, meninos, do meu coração e do meu ouvido. do ouvido, pode criar essa puta. Aí ela gorfou. Não, ela mandou aqui, eu não sei se é uma risada, mas... Aquela risada de adolescente. É, pode ser, pode ser. E aí, o que você achou disso, Wesley Zop? Eu achei que... É, se traduzir isso daí, quem vai cantar aqui no Brasil é Jorge Benjor. Não, mas... Por quê? Porque o refrão é... Californication. Ele rima com a mesma palavra. Ou ele ou o Djavan, né? Ou o Djavan. Sim, sim. Muito bem, temos um e-mail dele agora, Leandro Lopes, falando sobre Lendas Urbanas, que foi o último episódio que o Wesley Zop deu a honra essa lenda, aqui de falar merda, é. Sim, essa como lenda como nos e a cidade, né? Porque são lendas urbanas. É engraçado como as coisas podem se tornar lendas urbanas. É engraçado. É engraçado e curioso, talvez. Sim. Fui até a rua para tirar uma foto de uma pichação do Carlos Adão perto de casa, enquanto estava ouvindo o podcast e pintaram o muro. Caramba! Desrespeito ao magnífico Carlos Adão. De qualquer maneira, a cidade é bastante pichada por ele e eu não duvidaria se ao subir no Monte Everest não estivesse escrito Carlos Adão, compreensão. Porque são as vertentes de Carlos Adão. Comeram o cu do cara, eu vi pichado na cidade de Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo. Mas me pergunto se picharam e virou uma lenda, ou se isto não era alguém que já conhecia o mito e pichou pra se aproveitar. Ah, essa é a questão, sim, né? Provavelmente foi isso. Quem ia comer o cu de um cara de Franco da Rocha? Porque é um cara muito franco. Sim. Ele ia falar, e é duro feito rocha. Eu sou o cara. É, então. Das histórias que viraram lenda urbana sobre a AIDS, além do banco no cinema, tinha o da agulha contaminada na saída de ficha do orelhão. Caramba, mas que difícil colocar e instalar essa agulha lá, hein? Sei lá, né? Eu não sei, Wesley, você já tentou? Como que você passava AIDS para as pessoas? Não, mas talvez a agulha que ele esteja falando seja um pinto. E daí pessoa, na hora que a pessoa... Lá uma trolha! Bem uma flecha. Sim, sim. Entendi. Pode ser. E tinha a lenda do Fumaça. O Fumaça era negro e se vestia de padre. Já fiquei excitado. Ele precisa ter só um quadradinho branco no pescoço. Assustador ouvir essa risada ao vivo. Eu concordo. Passeava pelo bairro e quando passava a vítima, perguntava as horas. Quando a pessoa ia olhar, ele injetava o sangue. Então, era... Nossa, porra. O cara precisa, né? Essa lenda urbana, primeiro foi o cara que projetou do orelhão, foi o cara que faz o mesmo equipamento de James Bond. Mas tudo isso aqui aparece um orelhão. Mas isso aqui é uma arma letal. O cara falou usar e morre. Aí mas padre... e morre depois de 20 anos. E o padre ninja aí, eu... Sei lá, velho. O cara vai olhar. Ele era enfermeiro antes, né? Vai olhar pro braço, o cara consegue já injetar. Muito rápido. Aprendeu com o Dexter. Mas e tudo isso pra passar AIDS pras pessoas? Não, não lembrando... é mais fácil transar com ela? É, mas ele é padre, né? Mas nem se for último. Ele só ia passar. Mas é, pessoal, quem chega por último é a mulher do padre. É. Mas ele de fato existiu e foi encontrado no bairro onde eu cresci, a Pedra Branca, em São Paulo. Lembro muito bem da Sinira Arruda, no Aqui Agora, em frente ao Colégio Francisco Vóquio, e a galera atrás levantando o dedão. Levantando o dedão de joia? Não sei, eu tenho AIDS também, não sei. Força fumaça. Meu apoio é essa cara. É, eu já fui coroinha do Fumaça. Sei lá. Quadradinho branco. O Fumaça, em vez de dar uma caçulinha paçoca, tirava um vírus HIV. HIV em um coquetel. É. Outra que eu tinha medo era da Kombi dos Palhaços que roubavam seus rins, é verdade. Não, eu lembro disso, mas sempre foi engraçado porque o Wesley participava. Não, mas sempre sim. Achei engraçado isso, porque a Kombi dos Palhaços... Porque palhaços, você achava engraçado. Só de ver um palhaço, você já achava engraçado. Eu já dou risada. Ah, roubou meu rim! É, mas esse cara é muito bom! Que piada! Ainda jogou água na minha cara. Com uma flor. Com meu rim, ele apanhou, saiu água. Ele é demais. Em vez de me pôr numa bacia, pôr numa piscininha de palhaço. A gente sempre olhava pra ver se não tinha furo no nosso babalu, com medo de cocaína. Nossa, que... Porra. Que vida é essa, cara? Que... O cara desconfia de tudo. Por que alguém ia jetar cocaína no Babalu? E outra aqui, efeito fantástico. Eu acho que a pessoa não ia dormir, vai ficar mais fácil de roubar os olhos. Trincada, né? É, a pessoa tá louca. Esse Babalu Banana tá bom. Por isso que proibiram o Babalu Banana. Na verdade, era cocaína. Era cocaína, entendeu? A gente descobre as coisas. A gente também não lambia as tatuagens de chiclete com medo de ter LSD. É, tá certo, né? Não era pra lamber. Mas é porque quando surgiu as tatuagens de chiclete, ela tinha que tomar água, né? Sim, mas água. Mas da torneira. Não, mas pode ser. Saliva. Não, podia ser qualquer tipo de coisa molhada, é isso. Isso é porra, é isso. Podia passar suco Tang, né? Faz o Tang pra mim, eu quero colocar a tatuagem. Faz Tang, né? Tang e chacante. Podia ser enxurrada, água da enxurrada. Mas, ó, um conselho válido: não lamba tatuagem, né? Não, e principalmente... A não ser se a pessoa autorizar. Não, isso que eu falo, a não ser que de um desconhecido que você nunca mais vai ver. E também o último e-mail de hoje, Rafa Filt Mikalski, retornou graças... Rafa Bondinha, né? Rafa Bondinha retornou graças ao apelo de Wesley Zop e Gabriel Asbar com voz de locutores AM aí. Sim, sim. Muito bem, ele manda o assunto Lêndias Urbanas 4. Lêndia? Sim, a vingança dos piolhos da careca de Wesley Zop. Aí. Muito bem. Isso pode acontecer. Então ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite, Lordes do Chorume. Gostaria de parabenizar pelo último episódio sobre lendas urbanas. Foi tão delicioso quanto um bom copo de jacanja. Aê! Quero começar discutindo aquela polêmica lenda urbana que rola entre as comunidades do podcast Chorume na Deep Web. Realmente. Eu nem sabia que tinha. E que fala... Deep Web? E que fala que se o áudio do programa for tocado ao contrário dos momentos em que o participante especial está falando, é possível ouvir os mesmos pedindo socorro e ao fundo a voz de Wesley Zop gritando Beto Jamaica. Como o Zop explica isso, hein? Como você explica essa lenda urbana? O que eu tenho a contar pra ele é que nunca divulgue nenhum segredo seu na internet. Porque as pessoas descobrem. Muito menos a Deep Web. Muito menos a Deep Web. A versão da loira do banheiro que tinha na minha escola era protagonizada por uma daquelas tias da limpeza. Ela havia morrido dentro do banheiro masculino enquanto fazia a higienização de um vaso completamente destruído por uma cagada jurássica. Ah, então foi você lá. Não, tem que explorar ainda. Pode ter sido. Depende se ia mototáxis até lá ou não. Agora não sei se ela caiu e quebrou o pescoço ou morreu afogada pela bosta. Mas a questão é que seu espírito ficou preso dentro do banheiro, assustando os alunos cagões e esburgadores. Morreu afogada pela bosta. Ela limpava comendo. Era um coxo. Era um coxo. Chegava, Constantina! O banheiro encheu o coxo! Era assim, senhor! Limparei no banheiro! Ou ela soltou aquela frase: eu prefiro morrer do que limpar isso aí. Ah, sim. Pode ser. Diziam que ela aparecia pra quem sujava demais o banheiro e numa daquelas tardes quentes de verão tive uma diarreia a nível olímpico de Douglas Domiciano. Ah, uma boa cagada. Sim, sim. Como é de se imaginar, a quantidade de bosta travou o cano da descarga e na minha tentativa de desentupir aquela cova a céu aberto, acabei gerando uma tsunami fétida de chorume que transbordou pelo banheiro todo. Eu nunca fui tão elogiado. Eu ia falar o chorume assim. Sim, sim. Como já havia literalmente cagado, não sei se a expressão me caguei de medo encaixaria nesse momento. Mas você sabe que tem lógica ser uma pessoa que caga muito, que desde que surgiu a loira do banheiro, que você tem que dar 3 descargas, você xinga, tem que xingar, vai embora essa merda, porra, caralho! Sim. Bate na porta porque você quer disfarçar o som, alguma coisa. Ah, sim, sim. Puta, pode ser. Tem lógica, cara. Eu simplesmente saí correndo e voltei para a sala. Sem se limpar? Não. Era porco. E pelado ainda. É, tudo bem. Durante o recreio, notei que os alunos estavam reunidos na frente daquele banheiro maldito. Um amigo veio e me disse que o fantasma da tia do banheiro havia se manifestado e alagado o banheiro todo com merda de vários alunos. E ele falou, eu não sou a tia, não. Não, sou só eu mesmo, são vários. Eu simplesmente concordei e sorri internamente com o merda de vários alunos. Nunca antes na história desse país o apelido de Bom Dia tinha feito tanto sentido. E assim ele finaliza o seu e-mail. Excelente, parabéns, viu? É, uma cagada de nível épico é sempre bem-vinda, né, Wesley Zop? Eu acredito que sim. Mas Wesley Zop é o momento dele brilhar, o momento do Meninote, do nosso bolinho bolacho adolescente, o nosso pequeno Hitler se manifestar falando como, Wesley Zop, é o momento dele anunciar o tema do podcast. Ele, o maior anunciador de podcasts, deixando nomes pra trás, nomes como quem, Wesley Zop? Como Pimpão de 69. Sim, quem não lembra dele? Que anunciava todos os episódios. Fazendo mesmo. E anunciava todos o podcast dele de sapatênis. É, só falava sobre isso. É, só sobre sapatênis. 936 episódios anunciados por Pimpão. Fazendo 69. Mas é ele aqui superando todas as expectativas. Gabriel Asmar, pode falar o tema de hoje? Posso. Não, eu não perguntei se você pode, não tava falando que você pode. Ah, tudo bem. É que eu só anuncio, eu não interpreto texto. Por isso a gente paga aquele preparador de interpretação. Preparador de interpretação de texto ali. O tema de hoje é talentos não reconhecidos. Talentos não reconhecidos? Eu não consigo reconhecer o que significa esse tema, Wesley Zop. Me ajude, por favor. Posso ajudar? Talento não reconhecido é um talento que você tem, que talvez seja inútil. Você acha muito louco? Não, por exemplo, você é especialista em fazer pinturas rupestres. Talvez hoje em dia não é mais válido. Você é só isso. Nasceu alguns mil anos atrás. Exato. Você é um incrível datilógrafo. Imagina que... imagina esse cara, eu nasci na época errada, devia ter nascido em 14 mil antes de Cristo. Cara saudosista. Mas esse é um talento não reconhecido. Sim, sim. E é bom reconhecer pessoas velhas. Né? Também. Muito bem, então aguardem aí esse episódio que promete muito chorume sobre talentos não reconhecidos. Vai, Beto Jamaica! Costume desse podcast, a vez dele se manifestar, Wesley Zop contando aí. Wesley Zop é um homem de muitos talentos. Não que ele seja bom em alguma coisa, mas já vive há tantos tempos que vai acumulando talentos aí. Então, ele, obviamente, por média aritmética, ele tem mais tempo de vida, então mais talentos acumulados. Isso é verdade. Então pode começar aí. Eu vou começar com um aqui que vocês vão me jogar. Tudo bem. Com certeza. Malabares com o toba. Eu nem tinha colocado isso como talento não reconhecido. Afinal, faço em praça pública todo domingo. Né? Mas tá bom, pode ser esse. Não era esse. Eu sou imbatível no Jockey Pop. Ninguém ganha de mim no Jockey Pop. Isso é foda. Você sabe que isso é mentira. Não é. Eu nunca perdi no Jockey Pop. Nunca perdi. Jockey Pop tem... tradicional, pedra, papel e tesoura. Sim, você tem vale três chances aqui de ser desmascarado. Não. Três chances. Chame a sua família aqui. Não adianta fazer aqui, mas... que vocês vão querer burlar o sistema. Não. Mas aí o que, que é? Você tá levando em conta o seu delay mental? A pessoa já foi, né? Ele nunca entendeu por que as pessoas mostram antes. Só acontece no Paraíba. No Paraíba nunca testei. Eu conheço isso como gago gestual. Pá! Dá aquela repicada, assim. Tá, então, pelo que eu entendi, isso não é um talento, isso é uma coisa ruim. Uma trapaça, né? Uma trapaça da natureza. É. Talvez o talento dele seja trapacear e nunca admitir. Exatamente. Da mesma forma que eu sou campeão no stop, né? Mas a pergunta que é pertinente a esse assunto, quem reconhece um talento? É as pessoas em volta? É registrado em cartório? Não, como é que é? Tem um órgão talento? Público? Não, o que é um talento? Você que é talentoso, pode Será que falar. Vamos ter um ministério do reconhecimento dos talentos? Espero, espero. Mas o que eu penso? Que é um talento não reconhecido. É um talento que você tem, que você vê que muitas pessoas não acompanham você nesse dom. Sim, trapacear é chato. Não, ou trapaça, que seja, mas é um dom seu que seja trapacear com as pessoas. Sim. Trapacear as regras, trapacear na vida. Mas você vê que nem todo mundo faz isso. Então, é um talento que você tem que não é reconhecido. Mas é que as pessoas não estão nem aí pra isso. Exatamente. Mas é que o talento ele pode ser algo que você faz a vida inteira. Por exemplo, Wesley Zobre nunca perdeu no Jockey Pot, digamos assim. Vamos tomar essa hipótese como verdadeira, mas acho que vai ser desmascarado até no final do podcast. Vou começar a cronometrar. Cada 5 minutos você vai. A gente vai jogar um Jockey Pot. Tá bom. E você... Verás que eu sou imbatível. Tudo bem. Mas, por exemplo, você pode ter feito algum feito muito grande, só que naquele momento ninguém ligou pra você. Era fantástico, você só fez uma vez na vida, sei lá. Mas pra todo mundo achar bosta, mas você acha muito foda. Também, tem igual o segundo Wesley Zop também, que comeu 20 não sei quantos pedaços de pizza na 38. Mente dele. 32 pedaços de 32 pizza. 32 pedaços. Só que eram só filetes. De não, 32, um oitavo cada pedaço. Não, mini pizza. É, ainda então também pizza. Não foi confirmado. Porém, talvez o talento dele seja contar mentira sim, aqui. Sim, sim. Isso é o talento reconhecido. Então, mas isso é reconhecido. É, né? Mas, porém... Não, mas não como talento, né? Ah, sim. Sim, ah, como tá. Distúrbio. É. Como... Algo a ser estudado. Como um boi. Como um boi. Bolimbolacho, bolimbolacho. Como síndrome. Mas, às vezes o talento não reconhecido, ele não é reconhecido por uma massa de pessoas. Sim, não, né? Normalmente algumas é isso. Pessoas você conhece, mas não todo sim, sim. Bom, Neymar. Neymar é reconhecido, por todo mundo. É reconhecido. Agora, sei lá, José da Praça. A gente reconhece, mas... Sim, um candidato. Mas a maioria deles... Da maioria das pessoas só acha ele um estuprador mediano. Sim. É verdade. Sim. Um candidato. Eu acho fantástico. Um candidato a vereador aqui em Americana, São Paulo, que era o Piruleta. O que ele fazia? Ele saía dando piruleta na roupa. Eu achava aquilo fenomenal. Sim. Era difícil fazer aquilo. Ainda só... mais pra você, pesando 300 quilos. Não, mas era magro, né? Ah, cabeça. Por isso que ele acha fantástica a piruleta. Como que a cabeça não fica no chão? Como que ele não fica igual um João Bobo com a cabeça no chão? Como ele tem a cabeça do tamanho normal? Como que ele consegue ter o peso ideal? Muito bem. Bolinha, nosso visitante aí, você que tem muitos talentos. Um talento é ter uma amizade, suportar a amizade de Wesley Zop há muito tempo. Duradouro, duradouro. E ninguém reconhece isso daí. Isso é o maior talento dele. Ninguém leva a sério esse talento, né? Ah, um talento não reconhecido das pessoas, tem que ser meu ou posso ser não, de qualquer pessoa? Pode ser igual o Wesley Zop que falou do piruleta aí. Ah. Sim. Tá. Bom, um talento que eu conheço algumas pessoas que têm bastante é o talento de incomodar de forma absurda as pessoas. Mas de propósito? De propósito. Aí então é um talento. É um talento. Porque tem as pessoas querer, que é. Incomodam, mas não sim, sabem. Não mas sabem. Aí é dom, né? É dom. É um dom. O talento ele se dedicou pra isso. É, o talento ele dedica. Eu tenho um amigo meu que é assim, ele qualquer assunto que você for falar com ele, só pra te deixar... É o Gabriel puto, Asmar? Não, não vou entregar, não vou entregar. Não, mas não. Assim, ele é contra. Não, Wesley Zobre. Aí se você é advogado do diabo. Se você mudar a opinião pro dia seguinte, por exemplo, você falou alguma coisa, ele vai ser contra. Aí você mudou a opinião. Você falou assim, agora eu sou contra aquilo lá. Ele vai ser a favor. Você me convenceu. Ele vai ser a favor. Não, eu sou contra isso, mano. Mas eu não acho que existam pessoas assim, mano. Mas tem pessoas assim no modo discreto e no modo hard. Sim. Qualquer coisa que você fala, o cara fala, não, eu não concordo. Ou aquele tipo, ah, você tem. A moeda tem dois lados. É aquele falso negativo. Aquele que vai falando, não, mas você tem que olhar, são pontos de vista. Ó, eu concordo com você, mas acho que você tá errado. Cara que... Ou que solta aquela maravilhosa frase, eu concordo em discordar com você. Isso. Daí você não entende muito bem o que ele quis dizer e talvez concorde com ele. Sim, continua metendo na bunda dele. Não sei o que é isso aí. Mete em cima, mete embaixo. Sim. E você, Gabriel Asmar? Menino de talentos muito reconhecidos. Um poço de talentos. Sim. Reconhecido. E de bumbum cremoso. Também. Você também, e acha, você também acha que a palavra cremoso, ela deixa tudo mais sexy, menos o cu? Eu tava pensando, que você falou, quero beijar sua boca cremosa. Não, beleza. Mas é, agora você fala, quero comer teu cu cremoso, parece que o cu tá sujo. Tá cagado. Tá cagado. Pense isso em casa, não precisa. Não, não. Mas eu acho que é a mesma coisa pensar em molhado também, né? Quer beijar sua boca molhada. É, sim. Tá, vai ser o cu molhado. É, é, será que o problema é o cu? Pode ser. Talvez só cu só em aniversário. Não, não, eu discordo disso. Eu discordo. Ah, era ele! A pessoa se entrega. É, mas pode falar. Mas eu quero relembrar aqui. Um episódio longínquo do Chorume que demonstrou esse meu talento não reconhecido. Que é fazer piadas e vocês não reconhecerem. E daí o meu ouvinte... Não, mas... Fazer piadas, segundo ele, boas, muito boas. Entre aspas, bem entre aspas. Porque ele é engraçado por natureza. E uma ouvinte teve que falar que não. A gente não valoriza. Eu vou explicar. Piadas, a gente tá tão acostumado. Um minuto, Wesley Zop, hora do Jockey Pô com bolinha. Pode mandar, Jockey Pô, Deus, ganhei. É porque ele ia roubar. Não, você explicar, é um trapaceiro sem vergonha. Você roubou, você tesoura. Você é um trapaceiro. A gente perguntou se era no tradicional. Você é no tradicional. Seu lado, seu mequetrefe. Eu vou explicar. Mentiroso e caluniador. Eu vou explicar. É no tradicional, só que a partir do momento que vocês estão preparados pra me derrubar, vocês não vão colocar o que vocês colocariam. Não. Ah, que lógica. Não, que lógica. Eu discordo. Parabéns. Um talento pra distorcer a lógica. Vamos reconhecer. Mas sim. Isso é reconhecido. O cara fala, vou jogar tradicional Deus. Ah, se for. Deus está em todos os lugares. É. Só se for uma família tradicional cristã. É. Não a nossa que é satanista. Muito bem, continue as desópias. Já que agora sabemos que você é um mequetrefe. Sim. Ó, o Gabriel, a gente tá acostumado com as piadas dele, porque tem 32 referências por cada frase. É, se a gente, então a gente entende 5, a gente já podia fazer isso. Não, então a gente tá acostumado com esse tipo de bosta de piada. Então a gente não ri mais, mas entende que seria engraçado. Sim, pra sim. Pra quem não conhece. Tá. Então, é então a gente tá amortecido pela graça. É isso. Tá porque... Anestesiado. É. Anestesiado. Porque, fica bonito. Porque ele vai na padaria e fala bom dia, as pessoas já dão risada. É. Nossa, esse cara é demais! Tá na minha programação! Esse cara da padaria não é todo dia que o pão tá quente! Não, filha da puta! Mas 6 horas da manhã todo pão tá quente! É, cara. Nossa, você é um padeiro descuidado, hein? Não sei o que ter aí! Mas esse cara é demais! Um talento que talvez só seja reconhecido pelo Douglas, um fã! Eu sou um fã desse meu talento! É que eu sou um fã de Gabriel! Que é dos meus textos de compartilhamento dos episódios. Sim, mas isso é reconhecido. É o único a elogiar. Não, já elogiei também. Jamais. Mas eu discordo disso. É porque você compartilha tão pouco. Jamais. Por isso que não, a gente lembra. Eu quero fazer uma. Como que fala? Uma retratação polêmica. Todo episódio a gente zoa que Gabriel Asmar não está compartilhando e ele está compartilhando o Wesley Zop. É, não sei. Essa piada, talvez essa piada não é mais justa. Diferente do compartilhar direto na sua página, como você costuma fazer. Sim, porque é mais rápido e ele não enjoa tanto, né? Acho mais prático. Eu tive um talento momentâneo. Uma vez. Uma vez. Não, não, mas o episódio. Mas foi algo que. Foi algo que você tomou, que gerou esse talento? Não. Acho que foi. Um soro. Não sei, eu chamo de epifania artística. Ah, porra! É aquela sua mania de lamber sapo, né? Sapo? Sapo de mendigo. É, mas e saber quanto tempo faz que aquele mendigo não toma banho. Só isso, foi. É pelo paladar, né? Sim, você é pelo, toma degustação. É uma lambida só. Só igual. Os caras que fica chupando, é, sabe? Mamando. Os caras que ficam mamando. Aí é fácil. É, isso daí é amadores, né? Sim. Pois eu mamo só por prazer. Não chega nem tirar o snag. É, o snag é que dá um sabor. Mas que dá o tempo, né? Porque depois parece que já tomou banho, né? Sim, depois da chupada. Depois da babada. Aqui a brincadeira é ver se o convidado vomita. Não, pode ser um talento não. O que que acontece? Uma vez eu estava na sala de aula ali, mas como aluno, né? Eu estava jogando uma caneta Bic para cima. Quando eu joguei ela pra cima, ela deu 3 piruetas e ela caiu exatamente fincada no meu bolso. Mas assim, como se alguém tivesse colocado assim. Daí eu falei, porra, vocês viram isso? E ninguém tava olhando. Todo mundo prestando atenção na aula. Exato. Peraí, isso era escola? Isso. Na sua escola era uniforme, usar camisa? Não, a gente não tinha uniforme. Era social, né? Era como muito social. O cara estudava em colégio de elite, velho. Gabriel Asmar estudou no mesmo colégio. Social? Ele sabe que não tinha uniforme lá, você podia ir como quer. E você gostava de social, tinha mais à vontade. Pra ficar diferente, então. Ele gostava de fantasiado de tiozão do bairro. Camisa verde. Isso é um talento, se fantasiar da profissão que você quer. É, eu atingi o meu sonho. Talento momentâneo não é um talento. Lógico que é. Isso é um acaso. Isso é um acaso. Porra nenhuma. Isso é uma epifania. Você não tentou fazer Se eu não tivesse jogado a caneta pra cima, nunca teria acontecido. Acho que até o final do programa eu tinha que fazer isso. Só prendendo os pelos do peito. Mas tudo bem. Essa mania dele gravar sem camisa, ele tá ficando chato já. Mas só com bolso. Mas com um bolso. Vocês são invejosos. Vocês são igual aqueles colegas que eu mostrei. Veja essa caneta nesse bolso. Não. Tudo bem, é uma caneta no bolso dele. Eu falei, eu joguei pra cima e ela caiu aqui. Daí eles... Ah, sim, já caiu, sim. É. E até hoje eu passo por mentiroso, mas é verdade. É epifania antiga. Eu acho que continua sendo mentira. Então. E você me acusando de mequetrefe, tá do Jockey Pô, rapaz. Mas olha a boca. Mentira seria se eu falasse toda vez que eu jogo a caneta pra cima, não importa onde esteja, as condições da gravidade, vento, clima e pressão. Se aconteceu uma vez só, não é talento. Não foi reconhecido. Tá vendo? Vocês não reconhecem o talento. Por isso o talento aí. Esse foi o famoso fator C, velho. Não. Fator cagada, velho. Não foi. Foi o... Seu talento pode ser usado o fator C a seu favor. Não, pode ser que sim, mas... Não, Douglas, isso não encaixa. Assim. Nunca foi um talento. Tá, vocês nunca vão reconhecer porque vocês são hipócritas. Jamais. Eu vou contar um outro talento que tenho, que é reconhecido por pouco, mas hoje em dia não é mais útil. É trapaça de novo? Não é trapaça. É saber todos os endereços. Saber todas as ruas, locais, latitude e longitude. As pessoas não reconhecem mais. Eu tenho um talento seu pra dizer. Qual que é o meu talento? O pior pessoa pra te indicar o serviço de GPS humano existente na face da Terra. Ele sabe chegar no lugar, mas não sabe explicar como chega. Não sabe da indicação nenhuma, velho. É mesmo? Você tá andando com ele, você vai passar a rua, assim, tem um cruzamento. Você tá imaginando, você tem que ir reto. Que ele não falou porra nenhuma. Sim. Você tá na metade do cruzamento, você tá assim... Passando já, ele ia falar, é pra lá, é pra direita. Você já tem que virar 90 graus do nada. Mas é porque o Rezezop na cabeça dele, ele acha que todo mundo sabe. Exatamente, acontece isso, todo mundo sabe o caminho. Na minha cabeça, claro que você sabe o caminho. Então, na casa da minha tia velha que vai bala de coco. Todo mundo sabe chegar lá ainda. E o pior é ele dando... Instruções. Como? É, ele dá instruções, mas, por exemplo, ele não vai com você. Ele te explica, só que ele fala coisas que só ele conhece, porque ele é o GPS. Você passa ali pelo CEP e tal? Tal. Você vai passar numa rua que tem a sua colinha de supermercado do Pagueiros. Né? Tem aquele banner do Tigre. Tem uma garrafa pet. Se o cara tirou o banner, ele tá fudido. Aquela rua pet jogada na rua. Aquela rua que sempre às 3 da tarde tem um bêbado lá na frente. Noite, né? Tchá. Só perguntar pra galera, o bêbado parou aqui às 3 da tarde? Deus cara chama o bar inteiro, ele acha que a rua do bêbado é aqui, ó. Da bunda. Que burro! Parece que é burro! Parece que ele tá de Wesley Snipes. Que errou tantas vezes até aprender aqui. Outro talento do Wesley não reconhecido é o seu famoso cosplay de caminhoneiro. Ninguém reconhece, né? É verdade. Que ele tem também uma banda de caminhoneiros, de música de caminhoneiros que não é reconhecido. Mas peraí, então já que estamos falando de talentos não reconhecidos, de Wesley Zop, eu tenho que falar um talento dele. Pode falar. O talento não reconhecido de Wesley Zop é só usar bonés maneiros. Ah! só um japonês de pessoas que ele gosta. Isso é verdade. Momento calúnias, calúnias. Momento polêmico nesse podcast. Isso é verdade. Wesley Zop, por que você não usa o boné que o Bolinha te deu? Usei várias vezes. Opa. Já usei pra caipiterreiro. Mas nunca pode dirigir o caminhão. Pinta a casa, o teto da casa. Mas não pra pôr na cabeça, pra, na ponta da enxada. Vai que suja. A barreta. Vai que suja a lâmina da enxada. Olhei a barreta. Mas isso tem que ser dito. É o filho da puta, né? É verdade. Não, mas eu usei várias vezes. Não, cadê uma foto? Não. Opa! Então tá aparecendo a caneta BIC que não aconteceu. É, então. E aí? Mas eu não tô falando que é um talento. Talvez um talento do Resolve é usar os bonés que o Bolinha deu, só que ninguém reconhece quando tá na cabeça dele. Pra ser honesto, foi só um e nunca mais. É lógico, mas... Que deu trabalho esse boné. Não é qualquer boné. Pode falar mais sobre esse boné. Não é um boné de feirinha, sabe? Que você pode comprar a feirinha, que é esse que ele usa aí. Porque o ouvinte tem que saber o quanto o Resolve é um filho da puta. Sim, vou falar. É um boné da Ferrari, né? Que na época está sendo patrocinado por uma instituição financeira aqui do Brasil. E eu tive que participar de um concurso imbecil. Pode falar que concurso era, não? Era um concurso de final de ano. Sabe quando tem aquelas festas de final de ano? Você chama gincana. É uma babaquice dessa. Ah, era gincana? Não era gincana. Era tipo um quiz de perguntas e respostas sobre a Ferrari. E você sabia muito ou os... Eu cara... sabia mais do que a galera que tava lá, pelo menos. Não que eu sei muito. Você não tem que saber muito, você tem que saber com mais do que você compete. E aí eu tava ele e o Ferruccio. Só que eu não uso boné. Né? Quem que é o maledeto que sempre tá de boné? Vai pra qualquer lugar. Vai pro casamento, tá de boné. Vai pra cartão, tá de boné. Vai pra funeral. Vai tomar banho, tá de boné. É, toma banho de boné. Por isso que tá careca esse filho da puta. Aí, pô, fui ligar de presente pro cara e tal. Tem até autógrafo no boné, se eu não me engano. O Felipe Massa. Isso. Aí eu sabia que ele não gostava do Felipe Massa, o preconceito dele. Entreguei a bunda pra ele, ele falou, não gosta de ninguém. Gostei e tal, tem negócio da Itália, que também é palmeirense, né? Então tem essa ligação, não sei porquê, da Itália. Eu acho que você não precisava ter falado isso no ar. Chamar de filha da puta é uma coisa, mas não falar que eu sou palmeirense. Pegou a mulher, falou que ia usar, cara, nunca na história desse Brasil. Nunca usou. Você mesmo já viu várias vezes. Mas eu nunca vi. Eu sei por que o Bolinha tem certeza que ele nunca usou. Por quê? Porque pra testar, ele colocou uma agulha por dentro do boneco Wide. Eu pedi pro engenheiro do Anel fazer isso. Fazer um boneco E Wide. Como o Wesley tá gordo como um bolo. A não ser que o cara esqueceu no injetor HIV, injetou outra coisa, né? Injetou banha de baleia. Salitro, cara. Injetou. Salitra. Mas isso, a máscara cai. É. Eu acho que não. Hoje os ouvintes reconhecerão que o seu talento é ser mascarado, é isso que é. Que você é um falciane, como diria as meninas modernas aí. Como diria as jovens de hoje. Gabriel Asmar, fale mais talentos. Eu queria dizer que eu tenho tantos talentos não reconhecidos, mas tantos que nem eu mesmo reconheço. Isso pode ser. Você transborda de talento não reconhecido. E por exemplo, o Wesley Zop disse que eu tenho talento que eu não conheço. Ah, sim, mas eu tenho um que sobre você, então a gente vai falar. Vamos lá. Virou! Pra ele agora. Lavando roupa suja isso aqui. Virou BR. É verdade. Pode falar primeiro. O primeiro dele é uma questão, não é, as pessoas vão julgar eu de invejoso, mas não é. Escolher demais. É outro talento seu. Escolher demais nunca foi uma coisa de talento dele. Não, uma coisa que ele tem de talento, todos aqui temos uma parte desse talento. Mas ele tem inteiro. Ele tem a parte inteira. Que é o quê? A gente tem fome de adolescente. Todos, os quatro aqui. Come igual um adolescente. Come feito um louco. Come feito um animal. Gosta igual um adolescente. Tá, sim. Então come demais. Não tem hora pra comer. E sempre ouvindo boy bands, né? Ouvindo boy bands. É o que a gente faz. Só que... Tá na nossa programação. Sim. Só que pra gente, pra nós três aqui, tem o efeito colateral da engorda. Ah, ele continua é com o corpo de um adolescente. Ah, né? Pode ser, pode ser. Ele parece ter 14 mas, anos, mas também, raspa a barba. Mas também ele é mais novo, né? Não, mas se ele raspa a barba, parece 14 anos. É, não, é, se, mas... ele, se ele tirar essa barbinha dele, ele fica louco. É. E a gente ele, não... daí eu tenho fome dele. Mas os ouvintes já viram foto dele cabeludo? Tem uma no site. Não, cabeludo não. Não, cabeludo não, tem cabeludo. Cabeludo. Ah, tem uma dele na praia. E quando eu conheci ele, ele e junto com uma amiga, eu pensei que eram duas meninas. Sem brincadeira, sem brincadeira. Você e fiquei só... mais interessado nele. É, lógico. Só foi descobrir depois de dois meses já tava namorando. Para de chupar o grelo. Ai, que grelo grande. Que grelo grande, largo, né? E saboroso. Ai, nunca viu esse, nunca tinha visto um grelo com uma bola só. Não, mas eu tenho que esclarecer uma história. Eu achei que era uma verruga essa bola. Ah, sim, eu tenho que esclarecer uma história. Houve um dia que Bolinha foi à minha casa e combinamos de comer lanche e lancheiro. X bacon. X gordura animal. X ponto de safena. Falei o quê? Vamos comprar quantos, Bolinha? 6. Tipo, 3 cada um, ele falou, não, acho que é demais, vamos comprar 5. Come divide, 2,5 cada um. É, divide um no meio. Ah, sim, vocês estavam lá. É. Esse dia tava pensamento, você tem que fazer dieta. Aí pensei, beleza, comemos um lanche cada um, comemos 2 lanches cada um, falei, Bolinha, vou mas pegar. Mas vocês, eu quero, mano, vocês pediram ou foram até o lanche? Não, lancheiro? nós fomos. É, a gente comprou. Mas saudável, vida saudável. Ah, sim, mas de uma carro, dúvida. Mas fomos. Mas tem aí, a ida até, isso, do carro até o lancheiro. Mas uma dúvida, o tamanho é de McDonald's ou o tamanho de lanche de baitacão? A gente tá falando lanche assim de lancheiro. Ah, lanche pra matar fome, pra matar bar do Zezão, bar do Zezão. Você paga 10 contos, você sai de barriga estufado. Isso, né? Tá. Comeu 2 cada um, daí eu falei, Bolinha, vou pedir a faca pra dividir o lanche. Ele falou, não, tô cheio. Tô cheio. Como aí você? Aí comi o terceiro sozinho. Ele falou, não, tô cheio. Tô cheio. Tô cheio é o meu nome japonês. Ele que ele fala em japonês, ele tá muito cheio. Tô cheio. Aí eu comi. Toshi o Kataná! Aí eu comi o terceiro lanche sozinho. E a partir desse dia eu mandei o Bolinho embora e fiquei com uma bola só. Sim. Foi isso que aconteceu. Antes era, você era 3 bolas. Mas um talento não reconhecido do Gabriel é despejar móveis indesejados na minha casa. Indesejados até pro novo. De madrugada. De madrugada. Joga no quintal da sua casa. Ele acha que minha casa é um terreno baldio. É o ele vai abandonando móveis em é casa. É o Museu Gabriel Asbar. Exato, exato. Você escuta ele barulho na madrugada, né? É, de repente a escrivaninha lá manca, né? Eu falo, eu vou jogar fora uma escrivaninha manca, né? Tá novinha. Que dó, né? Tá descascado um pouco e não é porque tá com um copinho no fundo da cabeça que eu vou jogar fora. É, eu sou o cara que não joga nada fora. Mas isso levanta o talento do Douglas. Acumulador? Não, o talento dele é analista de namoradas e peguetes. Ah, porque ele analisa as pessoas com quem eu vou sair pra saber se tem móveis pra doar pra ele. Não pela qualidade da pegada. Específico. É específico o talento. Não, fala, tô precisando de uma poltrona. E aí, Gabriel, vamos arrumar uma mulher pro seu? Não, tem que ter poltrona, né? Tem que ser. Não, porque o talento assim, que eu acho que todo mundo tem reconhecido é o julgar os outros, né? Mas esse caso é bem específico. Né? Não, mas aí a pessoa não se reconhece, né? Porque ninguém reconhece que, eu sou um julgador. Não, né? A vida é julgada. A vida é julgada. Se você falar que não julga, você é um hipócrita. Não, estamos aqui diante de Wesley Zop, o juiz dos talentos não reconhecidos. Eu sou o juiz. O talento pra saber do Wesley, pra você não ser enganado em balada, é o Wesley tem esse talento. Tem esse talento? Ser enganado? Não, ser enganado. Por exemplo, você vai na balada e você vê uma mulher, você fica na dúvida assim, será que é uma mina ou é um brother? Mas tá vestido de mulher. Será que é uma mina ou um brother? Porque se não for uma mina, você fala... E aí, brother? Se não é uma mina, é um amigo seu, né? Que balada é essa? Você faz uma amizade, faz uma amizade. Tá, tudo aí, bem. Chega assim, você, na balada, levar o Wesley acompanhado, você precisa não ter dúvida. Não dá pra saber. Você vê que é bem feia, assim, sabe? Você olha bem feia, é muito feia, não dá pra saber. Não dá pra. Tá, tá no lugar. É homem ou mulher? É homem ou mulher? Se você chega com essa, se ele falar que a mulher é bonita ainda, é mulher, apesar de ser feia. Ah, mas sim. Se ele falar que é feia, você pode complementar que é um brother. Tá. Mas um talento não é. Mas vocês já contaram essa história. Mas isso daí, na verdade, é um dom, porque eu não conheço, eu não treino isso. Isso é uma. Eu nasci com isso. É um talento, é talento. É um talento. A gente sabe da festa que você. Foi a única vez que você falou que você beijou uma mulher feia. Que foi a festa do peão, sim. Foi contado no. Não acredito que isso aconteceu comigo. Sim. Valdemar. Valdemar é o nome, unissex. Vamos lembrar disso daí. É bom fazer essa observação aí. Tem um. Agora vamos apontar pro Douglas. Ah. Tem talentos não reconhecidos dele. Essa DR tá foda. Vai então, acabar o podcast depois desse episódio. Tem um talento não reconhecido dele que é o seguinte: muitos aqui, quando eu falar até a metade, vocês vão falar, eu já fiz também. Mas daí eu não complemento ninguém fez. Ah, por exemplo. Ele já cagou 4 vezes no mesmo dia. Alguém não, já fizemos isso. Não, não, diarreia. É doente, não, não. Sim. Sem diarreia. Não, sem diarreia. Não, claro. Cagada grossa. Cagada saudável. Aquela talagada pesada. Isso, sim. Aquela não. Que você se orgulha. Não, eu já caguei 4 vezes no mesmo dia, sim. Mas ele, o detalhe. Em 4 estados diferentes, cara. Porra! Isso é heróico, cara. Sim, sim. Mas como é que foi isso? No avião? No avião, não. Foi através de uma viagem de avião, onde eu precisei fazer 2 escalas. E daí foi aqui, 2 escalas e o meu destino final. E daí, naquele mesmo dia, eu caguei em 4 aeroportos diferentes. Aí em aeroportos ainda, hein? Aeroporto. Porque um talento não reconhecido que eu tenho é cagar em não importa onde eu esteja. Isso é foda. Aliás, né? Não precisa nem estar no banheiro. É. Mas isso é reconhecido pelo invento. Mas, por exemplo, quando a pessoa vai lá e fala, nossa, nesse banheiro não dá pra cagar, não. Não existe banheiro que não dá pra cagar. Incagado. Ah, mas a privada tá suja, sim, mas e as paredes? E o teto? E a pia? Não, eu achei que eu tinha esse talento de não ter problema de cagar em nenhum lugar, mas ele superou na hora que ele falou, não, em nenhum lugar. É, nenhum. Pode ser na mesa da cozinha, da minha sogra. Pode ser voltando pra casa, na calça. Andando. Pode ser no meio do trabalho, na frente de 200 pessoas. Plantando bananeira. Pode ser. Plantando bananeira. Não, isso é talentoso. Isso tem que... Parabéns. Vamos guardar todas as coisas. É que essa lista de talentos não são talentos necessariamente práticos, né? Ah, não. Só não, mas é porque controlar o cu é tão difícil quanto controlar o ki, cara. Então eu acredito que é um talento. Talvez nem todo mundo se orgulhe, mas deve ter alguma tribo, sei lá, do Afeganistão que viva assim. Eu acho que sim. Eu tenho outro talento não reconhecido, que é saber a data de aniversário das pessoas. As pessoas falam, você, claro, você viu no Facebook. Às vezes eu ligo, parabéns, tá, mas eu não vi no Facebook ainda. Não, abaixa o celular e fale as 3 aqui. Mano. Fale as 3. Não, fala as 3. Vou tirar esse talento. Em ordem, aqui, em ordem. Ordem numérica. É, mas não é só... em ordem numérica. Não é só o mês, não. Tem que falar o dia e o mês. Sim, eu não vou saber... O ano. Eu não vou saber exatamente o ano que eu vou nascer, mas vou arriscar. Tudo é o aniversário. É, o ano é melhor porque o ouvinte não sabe, que isso daí fica meio... É, porque comentando os anos do... Fica meio indiscreto você falar. Falar do anos dos outros é bem... Gabriel, primeiro que faz aniversário no ano entre nós 4 aqui, que é dia 22 de janeiro. Você tá correto, Gabriel? Você tá correto? Ele não tá roubando que ele já queimou? Não. Douglas, dia 18 de novembro. Tá correto também. Bolinha, dia 15 de dezembro. E você? Eu, dia 8 de dezembro. Muito bem. Opa, mas errou. Não, mas eu não ia falar o meu, né? Bolinha antes. Mas não ia falar o meu. Não, errou. Mas eu sei. Os ouvintes estão falando agora. Claro que eles estão lendo em algum lugar, mas vocês aqui sabem que não. Não, mas o ouvinte acredita em você. Espero que você é o maior ganhador de choromoscars do podcast de jogo. É. Um talento que eu tenho, assim, é o incrível talento de não decorar nomes de pessoas. Mas a fisionomia, você lembra? Não, eu lembro da fisionomia, eu falo com a pessoa, eu posso conviver ela por um mês... E eu não consigo lembrar o nome da pessoa. É você mesmo? Mãe? Você disse? Mãe? Eu lembro de você. É sério, por exemplo, se eu começo, por exemplo, a fazer alguma coisa, um novo trabalho, um curso, assim, pra conseguir decorar o nome de todo mundo, leva tempo. 4 anos. Mais ou menos. E olha que eu posso decorar errado. Às vezes eu dou nome. Eu falo assim, ah, esse cara tem cara de Alex. Eu acho que é Alex. Tipo, aí eu chamo de e aí, Alex? Eu, não, meu nome é João. Tipo, na formatura, né? Chama, mas não vai chamar o Alex? Mas se bem que tem um amigo meu que ele tem esse. Esse, eu ia falar talento. Assim, eu ia falar esse problema. É o, né? É o defeito, não, não. Eu quero chamar de talento. Não, não, esse talento do Bolinha que é o quê? E há 15 anos ele me chama de Vinícius. Caramba! Eu acho errado eu falar pra ele agora que eu chamo Wesley. Vinícius! Mas ele me apresenta, esse aqui é o Vinícius, amigo meu. Mas isso gera situações chatas, por exemplo, a pessoa te encontra na rua, te chama pelo nome, pergunta coisas da sua vida. Sabe tudo da sua vida. Você tá olhando pra pessoa e você fala, caralho, quem é? Mas você não mais precisou na minha. Mas você sabe da onde é. Então, às vezes eu consigo lembrar. Quando eu falo, por exemplo, se eu perco o contato, se é uma coisa com uma pessoa que eu conheci há muito tempo, perdi o contato e não tinha decorado o nome dele ou dela. Aí vem me conversar comigo assim, putz, eu posso até lembrar da onde é, mas o nome não é. Se eu não decorei. É uma falha. Não, nome é complicado pra mim também, mas fisionomia eu lembro. Mas eu tinha um amigo de ensino médio que me chamava de Raul, mas você perguntava qual que era o meu nome, ele sabia que era Gabriel. Não fazia sentido nenhum. Mas pra te chamar, ele chamava de Raul. Chamava de Raul. Sim. Ah, mas isso chama demência, né? Mas o Bolinha tá esquecendo o maior talento dele, que é ser campeão mundial em jogos de videogame. Pô, sim, isso é verdade. Derrotar todos nós de olhos fechados. Não, é verdade. É verdade. É verdade. E Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Não foi todo mundo, foi? Foi. Foi todo mundo. Fez a roda. Fez a roda com... Mas pensando que não, mas não fez a nossa roda, não. Não, não. É isso. Isso porque daí ele tava com o olho aberto. Isso foi de prêmio. Isso foi de prêmio. Foi de prêmio. Tudo bem que a gente nem tava acabou no controle e perdemos. Não, ele vendado ganhou de 5 pessoas. Mano, isso foi chato. Não, não foi 5, foi 4 pessoas. Porque o quinto era ele, né? Não, acho que tinha. Mas eu venci. Não, foi 4. Foi 4? Porque tinha o chouriço. É, mas quem tivesse ele vencia. Quem tivesse ele vencia. Não, mas isso é um talento. E a gente ganhou. Ele mesmo não reconhece. Eu só ganhei na vida, das vezes que eu joguei com a Bolinha, um round de Mortal Kombat, mas me considero um vencedor. Não, Mortal Kombat eu nunca ganhei no Bolinha, só ganhei no Injustice uma vez. Eu ganhei uma vez, mas daí até hoje estou esperando a honrosa e honorária camiseta. Mas eu ganhei do Bolinha. Quem ia produzir isso ia ser o Wesley. Não, mas que é o talento dele das promessas não cumpridas. Não, mas eu cumpro. Eu cumpro promessas, mas não queira. Apressar, que esse fato aconteceu o quê? Há 5 anos atrás. É, com ele é óbvio, como ele é o Highlander do podcast, ele vive muito tempo, ele acha que todo mundo vai ver o tanto dele. A medida de tempo dele é assim. É, pra ele, mil anos é um dia é mil anos, né? Tanto é que ele atrasou tanto o curso da tipografia dele que ele tá fazendo agora, né? É, mas ó, tô rápido no ASDFG. O cara que viu a extinção dos dinossauros, não dá pra esperar nada dele. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning with my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. Outro talento aqui que vocês vão também me julgar. E principalmente no podcast, não vai ter como eu provar isso pros ouvintes. De novo, lá vem. Mas eu sou o rei do imaginação. Nossa. Igual você rei do imaginação. Você é um idiota. Uma vez eu adivinhei, razão e sensibilidade em 5 segundos, cara. Isso não é fácil, cara. Não, mas como foi? O que que o cara fez? O que que... Na verdade, ele tava desenhando e a gente tinha um código secreto. Mas 5 segundos. Não, mas... Isso não é ser rei. Primeiro você tá passear de novo. Não, isso foi trapaço, mas... Eu sou campeão do Imaginação. Não, primeiro que eu não respeito quem joga Imaginação com desenho. Primeiro. Não, mas imagem e ação. Não, eu não respeito. Não, eu concordo que só mímica é mais da hora. É que ele é só ação. Ele não tem imagem, é só ação. Mas se bem que é uma ação, você desenha. Eu sempre achei que o Douglas odiava o da tela, né? Ele dá imagens. Mas ele joga imagens e ação. Imagens e ação. Agora, um talento não reconhecido que eu tenho, porque muitas pessoas dizem pra mim que isso é defeito. Mas eu acho que é talento deixar as coisas pra última hora. Isso, eu reconheço que é um talento que eu também faço isso. Mas não é que eu não vou fazer, eu me programo pra fazer isso na última hora. Só que tem um pequeno detalhe isso daí. As pessoas chamam isso de desorganização. Não, não, não. Além disso, a coisa tem que ser muito bem engrenada. Ah, velho. Pra encaixar tudo na hora certa. Tem que ser, tá, às 10h12, faltando 30 minutos. Isso. Assim, tem que ter tal coisa na mão. Acabei de descobrir o talento seu, Douglas. Achar que tudo que você tem é talento. O cara... talento na modéstia. Otimismo, otimismo. O cara joga caneta pra cima e o cara... Bom, talento. Isso é um talento. É uma epifania. A forma que eu abro as portas. Eu acho talento. Eu acho isso. A forma que eu corto o cocô é talento. Mas isso é... Corta isso 45 é. Graus. Não, a questão é, quando você vai normalmente em prédios fazer cocô... Apartamentos onde você tem uma força da descarga menor. Gabriel Osmar pode explicar isso? Por que acontece isso? Ó, tem uma quantidade menor de metros de coluna d'água. Então o que acontece? Mas então quem tá lá embaixo é a descarga mais forte? É o desmancha bosta que a gente chama. Você tá num prédio, 15 andares, e o reservatório da água fica no último andar. Descarga do primeiro, se você der a descarga com vontade, a bosta cai na pia. Caramba! Então o que acontece? Você vai fazer cocô no 15º andar, sei lá. A única casa que você, o apartamento que você conseguiu onde invadir. Você mora? A gente chama de banho no neném. Banho no neném. O que acontece? Dá banho no neném. Se você for falar, vou fazer cocô, mas vou fazer aquela bengala bonita. 60 centímetros com a curva no fim, pode sim. Ser. Que pra ir embora é só você pegar na mão e sair andando. Então, só que se você fizer inteiriço, você não vai conseguir mandar embora. Vai dar o banho no neném. Sim, você vai dar o banho no neném. Você só vai, tipo, passar aquela camada de verniz só. Só isso, vai. Ele vai ficar mais brilhante e lustroso aqui no da você consegue dividir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer os gomos da linguiça. Você tem que fazer os gomos da linguiça. E quando você faz, tipo, mousse? Mousse? Como assim? Quando sai, pega mole. Amarelo? Amarelo? Não, mole. Marrom, mas que mole. E que faz aquela pontinha aí no meio. Sem problema, aí sem quando problema. Quando caga mole, amarelo e doce. Aí sem problema. Tipo mousse. Mas imagino eu que você tem a sensibilidade de saber. Hoje tá mousse por causa do tipo de dor anal que você sente. Você fala, não, hoje tá bengala porque, bicho. Sim, sim. Saiu raspando. É, né? Tá. Mas sabe qual que é a... Estilo lixa. Qual a solução se você estivesse no 15º andar e pegar um rodinho, já não, sei. Não, né? Souber que tá cagando mousse, você não senta no vaso, você senta na janela. Porque as pessoas vão ficar lá embaixo, mousse! Não, porque daí você já dispensa direto. É. Mousse! É assim que Gabriel faz chapisco. Né? Então, não entendi não. Agora, outro talento que tenho, não reconhecido. Lá, eu adivinho o pensamento de vocês. Velho. Nossa, ele é. Ai, meu Deus. Não, ele é um lixo. Não, mano. Não, eu vou provar. Eu vou provar. Ah, você sabe que eu tô pensando o quanto você é um bosta agora. Aí que tá, não é pra pensar isso. Não é pra pensar isso não, mesmo. Para não. De pensar isso. Pensem em uma palavra só e eu vou adivinhar aqui. Não, sem dica, sem nada. Só pense em uma palavra só. Só que você não vai falar, não é tal palavra, né? Não. Eu vou falar a palavra. Tá. Ó. Bolinha. Não, uma palavra só. É uma só. É uma só, tá. Então, bolinha, vou considerar então. Fósforo, Gabriel Pinha e você, Botijão. Não. Foi, não, foi isso. Vocês querem negar pra destruir meu talento. Todo mundo faz isso. Todo mundo quer destruir meu talento. Agora o Gabriel pensou em caqui. Ah. Não, todo mundo nega, sabe por quê? Você encontrou algum gênio que te deu esse poder por um dia, foi isso? O poder de adivinhar os pensamentos das pessoas? Deixa eu explicar, eu nasci com esse talento, mas as pessoas não o reconhecem. É. Não quer falar assim, não, realmente eu tava pensando. Ó, o talento que é reconhecido seu, que é o talento reconhecido, é que você é retardado. Sim. É, mas isso é reconhecido. E careca, é o melhor careca que existe. e mas pedófilo. Eu queria comentar um talento em conjunto meu e do Bolinha. Opa, opa. Fusão, foi, uma fusão. Que foi aquela, de ostentar. Aquela pirueta igual o Didi e o Dedé fazia. Isso, é. Mas daí fazendo chupeta no outro. É que tem que tentar, mas igual o Didi e o Dedé mesmo. Não, mas é de ostentar uma história por um ano. Sim. Que foi a brilhante história de que quando eu estava na casa do Bolinha, eu caguei no box da casa dele. Ah, mas peraí. Não é verdade essa história? Não é verdade. Por mais de um ano. Por mais de um ano. Bem mais de um ano. Caralho, bem mais. Isso era uma lenda urbana. Eu jurava que era verdade que você tinha cagado no box. Mas o melhor era a justificativa de como eu caguei no box. Não, como eu não sei. Que eu, não, cocô, que eu, mas... Não, tudo bem. Mas que eu, a merda tava tão dura que quando eu caguei, ela... Bateu na água e resvalou no box. Ah, não, mas pô, eu não ia acreditar. Eu só lembro que você cagou no box. Achei que era porque não estava instalada a privada na casa dele. Não. Não é isso. Mas isso é, são pessoas que não têm o conhecimento prático da ciência pra saber que não seria possível isso. Ó, oh, ofendeu sua mulher, olha. Você ia cagar na velocidade de uma bala pra ricochetear e não quebrou o vaso, né? Quebrou, né? Não quebra o vaso. Mas aí você tá menosprezando a capacidade dele de cagar. É, e também a interpretação de vocês dois de fazer isso uma história convincente. E também a interpretação de texto. É, e de falar coisas com nexo. Também tô. Muito bem. Tem um outro talento aqui? Ah, não, você vai inventar de novo. Não, não, sem não. Inventar lá, tá vendo? O cara que não quer reconhecer o talento que eu tenho. Mas, Zob, lembrei de um talento seu não reconhecido. Qual que é? O de ser interrompido para a pergunta polêmica! Aquele momento onde Diego Bolinha vai lavar mais uma vez a roupa suja aqui e olhar no fundo dos nossos olhos. Fazer uma pergunta que todo mundo quer saber, ou que ninguém dá a mínima, porque não reconhece o talento de uma pergunta polêmica bem elaborada. Pode ser. Igual vocês hipócritas que não reconhecem que eu leio pensamento. E que não reconhece que eu consigo uma vez na vida jogar uma caneta. Isso é acaso. Não. Muito bem. Diego Bolinha, qual é a pergunta polêmica? Bom, levando em consideração todos os acontecimentos que... vem ocorrendo nos últimos dias em nosso país tupiniquim, pensando em todas as conjecturas que podemos ter durante esses dias, analisando, considerando fatores e variáveis, pensando diretamente no assunto, eu queria saber qual é a diferença entre o charme e o funk? Nossa. Eu posso responder. Eu gosto da firmeza, né? Eu respondo. Pode responder. Pensa bem. Você não tá pensando direito. Não, eu tô pensando a diferença bem. E não adianta dar a minha resposta, porque você devia saber. Sim. Pode ser que eu tenha a resposta de você. Nem lê a minha mente que eu sei a resposta. Sim, então, muito bem, Wesley Zobb, começa. É óbvio. Um é bonito, o outro é elegante. Colou. Muito bem. Eu posso acreditar que não há diferença entre o charme e o funk. Como assim? Eu só quero discordar de você. Ah, é aquele cara lá do rolê. Então, tá, as máscaras estão caindo. As máscaras caem. E você, Gabriel Azar? Eu diria que um combina o outro orna. Tá certo também. Tá certo. E você, Diego Bolinha? Mas não ouvimos a vossa opinião, você só discordou. Não, eu acho que não tem diferença entre o charme e o funk. Ah, a diferença entre o charme e o funk... Deixa para os ouvintes responder essa. Uma boa resposta. Ué, muito bem, muito bem. O que importa é a resposta. E toda vez que falam charme e funk na mesma frase, eu lembro de Mr. Catra e Valesca Popozuda cantando Mama. Nossa senhora. Essa é a melhor música que tem. Vamos colocar aqui. Vamos colocar um trecho. Então mama, pega no meu grelo e mama, me chama de piranha na cama. Minha solta quer gozar, quero dar, quero te dar. Essa música tem o talento de dar vergonha alheia. Mas ó, a Isa, Isabela, Brian, Caju, que já foi convidada aqui, acho que no Dedadas da Vida. Sim. Ela falou que uma vez ela ouviu e ficou com vergonha. Porque a filha dela e a mãe dela estavam na mesma casa, não que ouviram também. Cantando. Não. Abraçadas, cantando. Daí o coral. Uma fazia a parte do carro, fazia mama, Daí vinha a segunda voz da velha. Bomba! Foi isso que aconteceu? Eu acho que não. Aí, mas ficou estranho. Tudo bem, Wesley Zop. E outro talento seu nome conhecido é ler banners como ninguém. Ah, é verdade. Você leu algum banner essa semana aí que o ouvinte e a gente precisa saber? Eu li um, até um inusitado. Ô, louco. Porque várias vezes a gente já leu cartazes e banners por aí escrito o quê? Devolva o seu amor em 7 dias. Eu já vi isso em vários lugares. Sim. Já. Eu vi um, devolvo em 5 dias. Mostra o quê? Concorrência. Cara, quer não. Superar a concorrência. Nessa época de crise, você tem que fazer de tudo. É isso aí, é o livre mercado, cara. Você tem que o quê? Bater na porta da pessoa e falar, você vai voltar pro cara agora. É a concorrência tá muito bem. Eu gostei dessa leitura de banner. Devolva o seu amor em 5 dias. É você que faz isso? Não, sou eu. Não? Quem que era? Eu não. Prefiro não falar o nome. Sequestrador. Vai que a Bruna volta, né? Deu o maior trabalho de deixar ela lá no Amapá e voltar. Assim, prefiro não falar. Deixar ela sem dinheiro e voltar pra cá, né? Prefiro não falar o nome de Madame Faizão. Assina o banner. Tudo bem. Então fale seu talento que você ia falar e eu te interrompi misteriosamente. É, mas vocês estão me jogando muito nos meus talentos aqui? Vou falar um outro. Que também não dá pra provar aqui pros ouvintes. Mas como tudo que você fala. Eu consigo ficar invisível. Desde que eu mesmo e nem ninguém olhe pra mim. Isso é verdade, às vezes. Finalmente alguém. Você poderia ficar inaudível também, mas. Poderia ficar. Mas isso não acontece. Assim como... Parece que depois que a gente grava o podcast, sua voz fica na minha cabeça ainda ecoando a semana inteira. Eu tenho nojo de você. Mas isso não é ecoando, é que você tá ouvindo o podcast. Pode ser, pode ser. Quero te dar, mama. Pega no meu grelo e mama. Me chama de piranha na cama. Minha sota quer gozar. Quero dar. Quero te dar. E aí, Catra? O meu grelo já tá latejando. Qual vai ser? Manda um papo, negão. Quando eu te vi no portão, de trancinha, tamanco e vestido azul, logo latejou o meu pau, e ali logo vi que piscou o seu cu. Puxei sua calcinha de lado e dei 3 cuspidas pro meu pau entrar. Mas esse podcast é um lixo. Não, é o lixo do lixo. Então, muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio desse podcast da família brasileira. Esse podcast que é um reality show de chorume. Da família brasileira destruída. Sim, não, sim. Você vê o que ele chama de família. No meio do tiroteio. Um podcast família, sim. Uma família sendo despejada. Aquela ratazana não é a sua irmã. Mas se é criada como? É, sim, ela até. Se você possui carinho e afeto, pode chamar de. Sim, é o podcast da família brasileira. Um podcast hoje que lavou roupas sujas e que. Talentos que não eram reconhecidos continuam não reconhecidos porque os senhores não sabem o preço que é acertar uma caneta no próprio bolso. Ah, vamos lá de novo. Quem dirá no próprio cu? E nesse momento o Douglas pensou em Josias, devia ser um amigo dele que não reconheceu. Josias, esperamos você. Sim. Muito. Qual é o nome do host mesmo? Douglas Domiciano Ganso. O talento de Bolinha. Eu sempre tenho que lembrar ele do Lembrando bem. Que Bolinha foi host também de um podcast, mas que teve só 51 episódios e aí acabou. Sim, acabou. Não é Wesley Zopp. O extinto Anjo da Alegria no ar. Ele era o host e o co-host. O melhor podcast da família brasileira. Esse era da família. Aqui ele era da família brasileira. Sim. Muito bem, então eu queria agradecer a presença dele. Pode soltar as algemas, Alisson, porque eu acho obrigado, que agora... tá apertado, mas eram de pelúcia. Sim. Eu agradecer a presença do Bolinha, sempre um prazer ter você aqui, nu. Obrigado, obrigado. Com seu cabelo cremoso jogando ao Bolinha, fale seu tchau pra quem ouviu. Pra quem não ouviu também, dê seu tchau. Vou dar um tchau geral, pode ser? Pode ser. Tchau. Obrigado. Obrigado por me convidarem. Achei bem legal aqui, apesar dessas DRs que nós tivemos. Mas é bom que serve pra crescer, né? Sim, a experiência é válida pra... Eu nunca mais vou voltar. Pra só crescer o voto que eu tenho de você. Agora eu tenho certeza que isso é uma bosta, eu volto mesmo. Tá, valeu. Um abraço a todos os ouvintes aí. E o pessoal continue assim mesmo, nesse lixo de programa. Ah, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu fico emocionado com Bolinha aqui, me senti completo. Então agora é a vez dele, o participante desse podcast mais amado pela família brasileira, o maior ganhador de Chorum Oscars. Isso é um talento que você não reconhece, né? Mas não, eu, é que eu sou Serginho, honesto, né? Serginho. Então, dê seu tchau, mas antes, fale para o ouvinte qual é o nosso Face, qual é o nosso Twitter. Fale aí, fale o que você quer falar. Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer este garbo e elegância de Bolinha estar aqui, porque eu fiquei, além de excitado, muito honrado de estar aqui. Sim. E para quem quiser seguir a gente no Facebook, é o facebook.com/lixodolixo. Pode curtir a página, sempre tem postagens novas lá, tem... Talvez... Em breve vai ter uns negócios novos lá. Os vídeos, não vídeos. Quero falar nada agora. Não, não precisa falar que são os vídeos. Não vamos falar que é vídeo. Não vamos falar que a gente já anunciou. Não vamos falar nada disso. Mas é, a gente é assim, a gente demora porque os fãs adoram isso. Isso. E a gente faz isso por quê? Porque o podcast é nosso, a gente faz o que quiser. Sim. Então lembrando, isso é no facebook.com/lixodolixo e no Twitter tem o @néctardolixo. Néctar. Bem. Viu, Bolinha? Vi que você tá digitando aí. Néctar com C mudo, viu? Sim. Mas aí não fica Sector? Ah, não. Né? Na hora do Ki. É Ki. É C mudo, não Q-I. Ah, tudo bem. Sim. E agora é com você, Gabriel Asmar. Fale aí pra quem quer mandar um e-mail pra gente igual Bárbara Luca, Rafa Field Mikalski e Leandro Lopes. Faz, eles mandam um e-mail para o endereço autocríticas@chorume.com.br. Você pode repetir? Mas sem um pinto na boca? Posso. Peraí. Fica mais fácil. autocríticas@chorume.com.br. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que ouviram até aqui. Até a próxima semana. Tchau.